nosso relacionamento. Me iludiu, me traiu, só mentiu todo esse tempo. Ele não me amou, nunca teve sentimento. Quem ama não trai, com ele eu perdi meu tempo. Ele não me amou, nunca teve sentimento. Zero, zero, sete. A minha intuição não falha. É claro que eu não tava errada. O beijo esfriou, a cama congelou. Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou. Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor. Oh, outra boca, com certeza aceito volta. Vai, me deixa, deita em outra cama, só pra você ter certeza que eu sou a mulher mais forte do planeta. Banda 007. Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou. Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor. Oh, vai, me droga, beija outra boca, com certeza aceito volta. Vai, me deixa, deita em outra cama, só pra você ter certeza. Outra boca, com certeza aceito volta. Vai, me deixa, deita em outra cama, só pra você ter certeza que eu sou a mulher mais forte do planeta. Que eu sou a mulher mais forte do planeta. Banda 007. Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Lembra quando me conheceu na festa do maremoto? No maremoto, na onda do amor, você me levou pra dançar. E eu me apaixonei por você no maremoto. No maremoto. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Quer me abandonar? Ah, ah, ah, ah, ah. Deixou de me amar. Ah, ah, ah, ah, ah. Quer tudo acabar. Mas eu não vou deixar. Banda

vida dessa moça. Tomou todas. Tem batom espalhado no rosto todo, só não tem na boca. E gasta um beijo lá e outro cá. Acha que tem que doida pra superar. Sabe essa moça que tanto bebeu? Sou eu. Passa vergonha, dá PT no boteco e chora. Comigo mesmo, passa vergonha.